Ai, com tanto dinheiro girando no mundo, quem tem pede muito, quem não tem pede mais. Cobiçam a terra e toda a riqueza do reino dos homens e dos animais. Cobiçam até a planície dos sonhos, lugares eternos para descansar. A terra do verde que foi prometido, até que se canse de tanto esperar. Que eu não vim de longe para me enganar. Que eu não vim de longe para me enganar. Que eu não vim de longe para me enganar. O homem, a mulher e o filho, o gado, meu filho, burra no curral. Vaqueiros que tangem a humanidade em cada cidade, em cada capital. Em cada pessoa de procedimento, em cada lamento, palavras de sal. Anal que flutua no leito do rio, conduz a velhice, conduz a moral. Assim como Deus, parabéns o mal. Assim como Deus, parabéns o mal. Assim como Deus, parabéns o mal. Já que tudo depende da boa vontade e de caridade que eu quero falar. É daquela esmola da cuia tremendo, o mato me rendo, é lei natural. Põe no muro de cal esperrado de sangue, de lama, de mangue, de ruge batom. O dom da conversa que ouço me criva, de setas e facas e favos de mel. É apelejado o diabo com o dono do céu. Olha a peleja do diabo com o dono do céu. É a peleja do diabo com o dono do céu.